Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. É sempre a esta hora uma sessão de audio-hipnose na Radar, em transe, durante os próximos 60 minutos. E hoje começamos com sons experimentais, difíceis de definir. Pertencem a Tiago Castro, um homem que conhecem da rádio, mas que, como músico, vai nos oferecendo sonoridades sob o alter ego Acid Acid. Editou no passado dia 3 de junho o seu primeiro LP, um título homónimo constituído por dois temas com mais de 20 minutos cada um. Há por lá guitarras, órgãos, drones, percussões, tudo produzido por Tiago Raposinho, misturado e masterizado por Pedro Barceló, e a contar exatamente nas percussões com Baltazar Molina. O disco foi apresentado no dia 3 de junho, como disse, no Palácio do Príncipe Real, contou com casa cheia e a participação musical de André Enkeliday nas percussões, Violeta Azevedo na flauta e João Paulo Daniel nos sintetizadores. Vamos abrir o entrance de hoje com Acid, Acid e o tema número 2, ou chamado Part 2, do disco de estreia para o projeto português de Tiago Castro. Preparem-se para a viagem. Boa noite, bem-vindos. Depois de experimentarmos pela primeira vez aqui no Entrans a música de Acid Acid, parte 2, um dos dois temas que constitui o título de estreia homónimo para o projeto de Tiago Castro, vamos avançar com a música de Elephant, o disco que marca o regresso em nome próprio do sueco Dag Rosenqvist, ele que já foi Jasper TX. Continuamos com sonoridades experimentais, agora com Porcelain, Dag Rosenqvist. Já dobrámos a primeira meia hora e vamos seguir em frente, mudando a agulha para outros géneros. Diríamos um techno sereno e flutuante. Pertence a Body Boys. Não se sabe quantos são, nem o género que constitui o projeto. Conhecemos de Body Boys duas edições, a segunda chama-se No Face. Enfrentámo-la desde já com o tema Stutter. Em cima, Stutter por Body Boys, depois Rival Consoles, o projeto do músico e produtor londrino Ryan Lee West, e seguimos ainda com sonoridades ritmadas pelos Chiasmos, dupla islandesa constituída pelo já conhecido Olafur Arnalds e Janus Rasmussen, segunda edição de originais, um título homónimo de há 2 anos, ouvimos Lit e avançamos pelo projeto mais recente de Niels Fram, junto aos seus colegas de banda do início dos anos 90, Frederik Meiner e Sebastian Sigvald, reinventam temas dessa altura para todos juntos caberem em The Gamble, um deles chama-se Return. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje, fazemos-lo com o conhecidíssimo produtor berlinense Apparat, ele que adaptou uma banda sonora que fez para uma peça de teatro encenada por Sebastian Hartmann, a produção Guerra e Paz, de Tolstói, tudo chama-se Krieg und Frieden, Music for Theatre, ouvimos PV, e vamos ainda a tempo de vos dizer que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Por lá também os poemas de Ana Freitas Reis e a fotografia de Alípio Padilha. Regressamos de hoje a 8 dias. Boa noite. Até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.